cê fica sem entender. Quando escuto os baque na caixa, chega a tremer. Quando ouve minha voz em cima das pancadas, poucos inscritos e menos seguidores. Não tô atrás do hype, por isso não inverto valores. Nós começou do nada, com a base sampleada. Um falante no balde era nossa caixa. Antes o Disque Man era só um rádio MD. E eu com 12 anos já botando pra fuder. Hoje é só rima avançada, cuidado com as pedradas. Que nós já encostou nos quatro cantos da quebrada. Quem pula nessa bala é o barbudo brincalhão. Moleque talibã, cada verso é uma explosão. Amassando mais essa, ficou na reta é 30. Jogar no seletor se eu errar é a mesma fita. É regra das antigas, sempre a mesma batida. Respeito, disciplina, e assim permaneço. Cê fica sem entender, nem o porquê do rap pesado. Nós segue fazendo história, deixando lá entender o nosso verso marginalizado, porque nunca vai ser um de nós. Não quero ser deselegante, se for falar de mim, me conheça antes. Não curte o meu som, desliga o alto-falante. Se rotar as cebolas, ideia vai adiante. Se eu pegar dormindo, vai ficar feio nos bang. Nós tá quietinho, garimpando o nosso. Com coisa insignificante, eu nem perco o foco. Cheguei até aqui, sem massagear ninguém. Os prego falador, né, joga na linha do trem. Mostrando pros moleque que o rap real é aquele que arrepia do começo até o final. Por muitas vezes já me questionaram. Por que eu não mudo a letra pra entrar no mercado? Analisei os fatos e as referências também. Se o Reinaldo conseguiu, nós consegui também. Mesmo que eu não ganhe a La Prata, já tô realizado com meu nome cravado no mapa. Cê fica sem entender, nem o porquê do rap pesado. Nós segue fazendo história, deixando nunca vai entender o nosso verso marginalizado, porque nunca vai ser um de nós. É o Marama Paraná, no jet nós tá do lado de cá, defendendo o estado, fazendo a chapa esquentar. Muitos me conhecem, outros nunca ouviu falar. Joga no GPS, tenta nos localizar. Seja bem-vindo à selva, a cidade é pacata. Mas não se ilude não, tem vários psicopata. Nós tá na onde sobe os pesados. Os armamento bélico, a pasta, o óleo e o mato. 30 km aqui do salto. A BR é 323 e os meninos rasga no asfalto. Pisa com os dois pés no acelerador. Subindo com fuzil, as Glock com seletor. Caixa de munição, skunk prensada a vácuo. Teto solar aberto, no Jetta se filmado. É punk nas piroleta, marcha nas bamboleta. Mais louco que o Toretto, só monstro faixa preta. Fica sem entender, nem o porquê do rap pesado. Nós segue fazendo história, deixando nunca vai entender o nosso verso marginalizado, porque nunca vai ser um de nós, tá ligado?